abrimos as portas do Jardín a Beira-Mar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana, un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tambén no site xotamirancos.blogspot.com. Ora, abrimos as portas do vosso Jardim a Beira-Mar Plantado, o programa de música portuguesa feito na Galiza, aqui, como sempre, na Rádio Filispín, que é a rádio livre e comunitária de Trasancos. O programa de hoje vai estar preenchido com o terceiro volume de novidades discográficas portuguesas que saíram à luz neste ano de 2024. Como vocês já se devem ter dado conta, o último programa que eu fiz foi há 3 semanas. Eu sei, é demasiado tempo para esperar pelo Jardim a Beira-Mar Plantado, mas é que isto tem uma explicação, ou, aliás, várias. Pois é, eu tive bastante que fazer. Gravei uma palestra sobre o 11M, tive o meu aniversário, gravei outra palestra para Fayez Badawi, inaugurei com o PCP e a Galiza Sempre a exposição 50 anos de 25 de Abril, aqui em Ferrol, que já agora convido-vos aqui a visitarem, que está aberta até dia 18 de Abril. Podem ver a exposição fotográfica e também conta a história toda da ditadura e da Revolução, até dia 18, aqui no Centro Cívico de Canido, não se esqueçam, aqui em Ferrol. E a última coisa que eu fiz foi, neste domingo passado, gravámos o último programa do Universo Nosso, com as crianças em galego. E agora vamos então ao que nos interessa, que são as novidades discográficas portuguesas. E vamos começar com Ana Lua Caiano, que lançou agora o seu primeiro LP. Nos últimos 2 anos ela gravou 2 EPs. Por exemplo, em 2022 gravou o Cheguei Tarde a Ontem. Em 2023 gravou o EP Se Dançar É Só Depois. E agora finalmente lançou o seu primeiro LP, Vou Ficar Neste Quadrado. Vamos então ouvir o tema que dá nome ao disco. É Ana Lua Caiano com Vou Ficar Neste Quadrado. Ouve o sol que pede atrás de ti, que eu vá para onde ele vai, não fica aqui. Mas tu queres que eu não saia daqui mais, sendo assim eu vou para ali, para trás. Ouve o lindo poção que pede atrás de ti, que eu vá para onde ele vai, não fica aqui. Mas tu queres que eu não saia daqui mais, sendo assim eu fico aqui a ver o que me das. Anda, lá vem comigo, estica o corpo aqui no chão, estica o corpo aqui no chão. Ai, sente o calor do sol que agarra só teus pés, que agarra só teus pés. Ouve o vento que da minha boca sai, o vento que da boca sai. Olha à tua volta, nem um carro para ouvir, nem um carro para ouvir. Anda, abre comigo, vamos andar por aqui, vamos andar por aqui. Olha, olha esta planta, faz tão lindo este jardim, faz tão lindo este jardim. Senta-te e olha o sol que já vamos, olha o sol que já vamos. Vamos ficar sentados até chegar a noite a casa, até chegar a noite a casa. Aqui. Mas tu queres que eu não saia daqui mais, sendo assim vou ter cuidado, vou ficar neste quadrado. Sendo assim vou ter cuidado, vou ficar neste quadrado. Ai, mas eu queria, queria, querida mãe. Ai, seria tua se não eu ia. Sinto que não estás a ouvir, não estás a ouvir, nem estás a ouvir. Para perto, ai, é certo que não vais para o pé de mim. Ai, é certo, ai, é certo. Ai, é certo que vais ficar por aí. Ai, é certo que tu não vais para aqui. Tu na cabeça, na cabeça, na cabeça é um jardim. Ora, muito bem. Depois de ouvirmos Ana Lua Caiano com o tema Vou Ficar Neste Quadrado, que também é o nome do seu primeiro LP, que foi lançado há poucos dias atrás, vamos agora ouvir um novo tema do grupo Espiral. A banda, composta por Ana Clemente nas flautas de Bizel, por Emiliana Silva no violino e ainda por Sara Vidal na harpa celta. Pois é, o trio Espiral está a preparar o seu novo disco, que será editado no final deste ano. E, para nos dar um cheirinho de como vai soar, apresentou-nos a 22 de março o single Pantagruel. Esta é a medição da Sons Vadios. No final deste programa vamos ainda apresentar outra proposta desta editora, mas agora fiquemos com a excelência deste trio. É Espiral com Pantagruel. O tema que acabamos de ouvir, Pantagruel, é o primeiro adianto do novo disco do trio Espiral. Não sei do que é que se trata, mas não concordo. Este é o nome da nova canção de Vitorino, um dos mais aclamados nomes do cancioneiro nacional e detentor de uma carreira com mais de 50 anos, que em grande parte se identifica com o início da nossa democracia. Este é o primeiro avanço do novo álbum do artista, com edição para este mês de abril. We'll be right back. é das aves, é do sol que nunca faltará. Total felicidade exigida, desejada, sempre querida, é disso que se trata. Não sei do que é que se trata, mas não concordo. Ora, muito bem, chegamos agora ao momento em que eu convido os nossos e as nossas ouvintes portuguesas a conhecerem a música que se faz na Galiza. Como eu já tenho dito, Portugal e Galiza partilham muita coisa. Música, idioma, cultura e até noutras épocas já partilhamos território. E como na Galiza há muita abertura para as coisas que vêm de Portugal, eu gostava que acontecesse o mesmo do outro lado. Sendo por isso que pouco a pouco vou metendo músicas galegas neste programa de música portuguesa. E hoje não trouxe só uma canção, eu trouxe duas. A primeira canção é a nova da Uxia Pedreira. É dela que vamos ouvir o tema Soltar. Só como curiosidade, a voz que se vai ouvir no início da canção é a da sua mãe. Oh, folhinhas de uma rosa, hei-te fazer um vestido com folhinhas de uma rosa, hei-te fazer um vestido. Nunca perderá os colores, nunca perderá os colores, mientras dure o meu carinho, mientras dure o meu carinho. Ay la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la e moi malade arrincade, io s'amorino niños primeros, y os amo, niños primeros. Son muy malos de olvidar, son muy malos de olvidar. ¿Qué dices? Ay, la, ¿qué la, ¿qué la, dicotomía, error de pensamiento, reelaboración comunal? Prometiste me cuidar. Acabamos de ver o tema Soltar, da galega Uxia Pedreira, o primeiro single do seu novo disco de nome Basal. Continuamos então com outro galego, o Xuxo Soto, e a sua banda mais recente, a Orquestra Bravo Xangai. Aqui há uns dias atrás assisti ao lançamento do seu novo livro Somos um Povo de Artistas, em que ele disse uma coisa que me chamou a atenção, que foi: nós não devemos fazer distinção entre alta e baixa cultura. O que realmente importa é a forma como se sentem as coisas. Achei isto tocante, realmente. E achei muita coisa que veio à minha memória quando ouvi isto. É por causa desta frase que eu vos trouxe aqui o tema mais pimba. A grela ou cúmbia. Quero aqui fazer um anúncio que o concerto que estava marcado da Orquestra Bravo Xangai para o dia 20, em Monferro, foi adiado para o dia 15 de junho. Vamos então ouvir grela ou cúmbia. Para papar, cho teu grelo. En Monferro eu me quedo para papar, cho teu grelo. En Monferro eu me paro para papar, cho teu nabo. Do nabo sai a naviza, da naviza sai o grelo. Son tres persoas, nun hai un sabor verdadeiro. Sai a naviza, da naviza sai o grelo. Son tres persoas, nun hai un sabor verdadeiro. Para papar, cho teu grelo. Para papar. Para Navisa, da Navisa sai o grelo. Son tres persoas, nun hai un sabor verdadeiro. Do Navo sai a Navisa, da Navisa sai o grelo. Son tres persoas, nun hai un sabor verdadeiro. Para papá, cho teu grelo, para papá. Muito bem, Xuxa Soto. Voltamos então à música feita em Portugal para ouvir o novo tema da fadista Célia Leiria, que se estreia como compositora no seu novo álbum chamado Mulher Amor. Este álbum foi editado a 8 de março, o Dia Internacional das Mulheres. Uma escolha da fadista, porque segundo ela, a mulher infelizmente ainda tem muito que batalhar para alcançar algo nunca tão para alcançar a igualdade entre homem e mulher, lá está. Célia Leiria recuperou do repertório de Teresa Tarouca o tema que dá nome ao álbum, Mulher Amor. A escolha deste título foi pelo significado em si do amor de uma mulher, seja qual for um amor não correspondido, por exemplo, um amor proibido, um amor à cidade de Lisboa, ou seja, o amor da mulher é sempre muito especial, disse a própria artista. Deste disco de Célia Leiria ficamos com o primeiro single, Não Digas Que Sou Tua, que é um fado tango tocado entre o acordeão de Luciano Maia e o contrabaixo de Carlos Menezes, e a fabulosa letra, que peço que prestem muita atenção à letra, de Marta Rosa. É então Célia Leiria com Não Digas Que Sou Tua. Não me queiras desse jeito, como quem quer possuir. Não sou tua por direito, é no leito do respeito que me deixo enfim dormir. Se me prendes é castigo, sou gaivota, sou da rua. És o meu maior amigo, vem comigo, vou contigo. Mas não digas que sou tua, o desejo não é nada. Desejar não tem valor. Meu amor, na longa estrada mais agrada ser amada, sem que sejas meu senhor. O desejo não é nada. Desejar não tem valor. Meu amor, na longa estrada mais agrada ser amada, sem que sejas meu senhor. Sem ciúme ou falsidade, vem amar esta mulher. Meu amor, faz-me a vontade. Liberdade, lealdade é ficar porque se quer. O desejo não é nada. Desejar não tem valor. Meu amor, na longa estrada mais agrada ser amada, sem que sejas meu senhor. O desejo não é nada. Desejar não tem valor. Meu amor, na longa estrada mais agrada ser amada, sem que sejas meu senhor. Thank you. desejo não é nada. Desejar não tem valor. Meu amor, na longa estrada mais agrada ser amada, sem que sejas meu senhor. O desejo não é nada. Desejar não tem valor. Meu amor, na longa estrada mais agrada ser amada, sem que sejas meu senhor. Fantástico este fado tango de Célia Leiria, Não Digas Que Sou Tua. Vamos agora então fazer uma pequena pausa. Uma pequena pausa para falar mais uma vez sobre a questão da Palestina. Portanto, eu hoje quero fazer três exigências. A primeira exigência que eu faço é o cessar-fogo imediato de Israel. Israel tem que deixar de bombardear a Palestina. A segunda exigência é a condenação de Israel e também a sanções de Israel por ter feito tantas mortes do lado palestino. E a terceira é que se os judeus que atualmente vivem ali naquela zona, na Palestina, embora estejam em Israel, é Palestina, se querem viver ali, têm que respeitar a cultura e o povo palestino. E eu hoje quero fazer isso, em vez de pôr uma cunha, que eu normalmente ponho uma cunha, feita com inteligência artificial, eu quero trocar isso por uma música, porque a inteligência artificial tem, neste momento, ainda bastantes questões, mais questões do que respostas. Então eu prefiro não usá-la. Então, para isso, vou usar a canção Shalom Palestina, do José Mário Branco, que é uma canção que realmente é uma carta dirigida à filósofa judia Hannah Arendt, que, num tom de ironia bastante ácida, fala sobre a recusa de Israel em reconhecer aos palestinos o direito de ali construírem a sua pátria. Fala como se os israelitas tivessem necessidade de se vingar nos palestinianos as humilhações sofridas nas mãos dos nazis. Terra Santa, viva a terra prometida, chão sagrado, chão amado, chão perdido e depois reconquistado. Foi o êxodo final que se acabou, foi a solução final que afinal já se encontrou. E está aqui para o que der e vier, eis a nova diáspora de quem já pagou. Já pagou e tornou a pagar todo o mal que ficou por fazer. Shalom, Palestina, verga a tua espinha. Agora é a nossa vez. Agora. Terra Santa, viva a terra prometida, chão amado, chão pequeno, chão estreito, mas que vai sendo alargado. Cada povo tem o seu tempo e o seu espaço marcado, o seu espaço vital, o seu Anschluss fatal. E é a força pela força que ele há de passar. Povo eleito, há só um, não estava aqui nenhum, e aqui há de ficar quem foi o brincalhão que chegou a pensar em Madagascar. Shalom, Palestina, verga a tua espinha.

tantos anos torna tudo mais urgente. A sede de uma espera só se estanca na torrente. A sede de uma espera só se estanca na torrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se teve nada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Libertada, sério, quando houver a paz, o pão, habitação, saúde, educação. Só há liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, que o povo produzir. Quando pertencer ao povo, o que o povo produzir. Estão a ouvir o Jardim Aberma Plantado, com o terceiro volume de novidades discográficas portuguesas que saíram à luz neste ano de 2024. O tema que acabamos de ouvir faz parte do novo disco da pianista de jazz Isabel Rato. O tema interpretado é uma versão da Liberdade de Sérgio Godinho. A voz é de João Almeida David. Digo João David Almeida. E o piano e arranjos de Isabel Rato. Passamos agora a outra novidade. Vamos ouvir Carolina de Deus e o tema Modo Autopiloto, apresentado como um hino poderoso para quem luta com os demónios de interiores e se esforça por recuperar o sentido da autoestima e da felicidade. Sabes o que é ter tudo nesta vida, ter o pai, a mãe e ser aquilo que querias, ter casa, um telhado, arranjar um namorado que te trate bem. E queres perceber porque é que ainda assim não consegues vencer a tua própria crítica, ter medo de falhar e ter medo de ficar sozinha. Feliz. E ficas a pensar que és copo derramado. Não queres Ora, muito bem, o tema que acabamos de ouvir, modo autopiloto, da Carolina de Deus. Eu acho que eu prefiro o exemplo perfeito daquilo que dizia o Xuxa Souto, que é uma canção popazinha, muito simples, mas com muito sentimento. Ora, no dia 5 de Abril, Benjamin lançou o seu quarto álbum, As Berlengas, do qual o tema Atrás da Barricada é a nova amostra. Segundo a descrição do próprio Benjamin, esta canção, que já estamos a ouvir os primeiros sons, esta canção insurge como a luz que rompe pela ferida. É então, Benjamin com Atrás da Barricada. Escutem. Estátua Como podem verificar pelo nosso programa Jardim à Beira-Mar Plantado, não faltam novidades portuguesas. E o exemplo disso é que hoje eu ia fazer um programa sobre o fado moderno, mas como não paravam de chegar novidades às prateleiras das lojas de disco, eu decidi mudar de tema e fiz novidades portuguesas, o terceiro volume. O mais extraordinário é que eu já tenho material para outro programa mais. Incrível. O tema que acabamos de ouvir, Atrás da Barricada, de Benjamin, um tema indie pop de Benjamin. Vamos agora passar para Mafalda Veiga, uma mulher, uma cantora portuguesa já mais, com bastante mais experiência no mundo da música, e que lançou recentemente o EP Geografia Particular. E deste EP eu trouxe-vos o tema De Fio a Pavio. É muito bonito. Usamos as cartas, erguemos castelos, pedimos às estrelas para não terem fim. Cantamos baixinho com as mãos nos cabelos e a lua aninhada no nosso jardim. Contamos segredos que foram no vento, com cheiro a marzia, canela e café. Sem mapa nem rumo, seguimos caminho. Brindamos a vida tal qual ela é. Meu bem, quadras de amor não sei fazer. Fica sempre quase tudo por dizer, mas imagina que podia ser assim. Trocamos de planos e de labirintos, trocamos de livros e de solidão. Cantamos o Sérgio de fio a pavio, dançamos o Bowie de copo na mão. Meu bem, quadras de amor não sei fazer. Fica sempre quase tudo por dizer, mas imagina que podia ser assim. Meu bem, quadras de amor não sei fazer. Fica sempre quase tudo por dizer, mas imagina que podia ser assim. Se me quiseres como te quero eu, toma o meu coração, porque ele é teu. Se me quiseres como te quero eu, toma o meu coração, porque ele é teu. Se me quiseres como te quero eu, toma o meu coração, porque ele é teu. Se me quiseres como te quero eu, toma o meu coração, porque ele é teu. Se me quiseres como te quero eu, toma o meu coração, porque ele é teu. Se me quiseres como te quero eu, porque ele é teu. Se me quiseres como te quero eu, toma o meu coração, porque ele é teu. Muito linda Mafalda Veiga com De Fio a Pavio. Ora, agora vou-vos falar de Júlio Pereira. Júlio Pereira é um famoso cordofonista português. Vai lançar um novo álbum, Rasgar, e vai fazê-lo através de um crowdfunding. Um crowdfunding que eu recomendo que vocês participem, obviamente, senão não falava disso. E vai ser, está disponível até dia 4 de maio, que é o dia em que vai sair o disco. Ora, quando chegar, sair o disco, nós obviamente vamos passar aqui algum tema desse novo disco. Mas enquanto não, vamos esperar que ele saia. Ora que vamos então agora ter que fechar o Jardim à Beira-Mar Plantado, o programa 2, com um tema de outro corofonista, Luís Peixoto. Também muito importante, também é a segunda proposta deste mês da São João Dias, a editora São João Dias. É então Luís Peixoto, corofonista, também corofonista português, com o tema Please Take Care, que também conta com a participação de um galego, é o José Lis, que toca guitarra e low whistle. Bom, eu mando-vos um grande abraço e fiquei muito bem. Ficamos então com o Luís Peixoto e Please Take Care.